Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 260 de la Alegre Corchea Libertaria de nuestra Radio Libre Online, podcast Alegría Libertaria. Pues fíjate, 260 ya. Como si nada. Vamos a saludar a la gente que nos estéis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Zintzilik Irratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. La Que Huelga Radio desde la ciudad monstruo, México. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Saludamos también a la gente de Radio Matraca de Berlín. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, desde iVoox, en podcast.org y, por supuesto, en nuestra web alegrialibertaria.org, donde podéis ver la ficha completa de este programa y de todos los anteriores. Y escucharlos cuando queráis. Bueno, hoy vamos a traer a una cantante, cantautora, compositora, poeta, productora, artista, instrumentista. Sí, a una señora que escuchamos por casualidad y que hoy traemos aquí. Además, la traemos con un cumpleaños muy cercano. Dependiendo de cuándo lo escuchéis el programa, pero si no, es en nada. Para nosotros, mañana. Y para otras geografías, calendarios, pues en cualquier momento. Estamos hablando de Amelia Mulle, que nació el 7 de febrero de 1952 en Mozambique, concretamente en Lorenzo Márquez, que es como se llamaba la actual Maputo cuando era colonia portuguesa. Se llamaba Lourenço Márquez. Bueno, es verdad, Lourenço Márquez, sí, sí. Lorenzo Márquez, eso es porque lo he cogido de la Wikipedia. Y eso, pues esta mujer es una maravilla cantando, tocando, componiendo, y por eso la hemos traído. Bueno, pues empezó recibiendo clases de piano y de baile, porque se supone que su familia podía permitírselo, y a formar parte de grupos de teatro amateur. Como le gustaba eso de cantar, formó pareja dúo con su hermana Teresa y crearon el grupo Irmás Mulle. Hermanas Mulle. Eso es. Mulle. No sabemos mucho, eso no hemos dicho al principio, pero no sabemos mucho sobre su vida o las cosas que le hayan pasado, como nos pasa con tanta gente. Y lo que hemos hecho ha sido un poco ir cruzando algunos datos que hemos encontrado en un sitio y en otro. Y lo que sabemos es que recién graduada de la Universidad Eduardo Mondlane de Mozambique, formó parte de un grupo inicial de exalumnos y exalumnas invitadas a unirse al profesorado de la universidad en los primeros años de Mozambique tras la independencia. Entonces, podemos entender que en aquel momento pues ella estaba con la revolución portuguesa y estaba con la revolución comunista mozambiqueña. Sí, bueno, entre esos dos mundos que parece que va habitando hasta que la vemos ya asentada en Portugal en 1984. No sabemos qué es lo que estuvo haciendo del 84 hasta el 91, que aparece su primer disco en solitario. Ni del 74 al 84. Pero sí, no grabó su primer álbum en solitario hasta el 91 y la llamó Mujica. Y ya cogió carrerilla. En 1994 lanzó el álbum Todos los Días, con producción musical y dirección artística de José Mario Branco, de quien tenemos un programa en La Alegre Corchea Libertaria. Es uno de estos favoritos que tenemos. Con João Afonso, sobrino de José Afonso, y José Mario Branco grabó el disco Mayo, Maduro Mayo, en 1995, dedicado a la obra de nuestro queridísimo José Afonso. Y en ese disco Pero claro, no lo escuchamos en 95, lo escuchamos hace poco. Es cuando supimos que ella existía. Y a partir de ahí, pues estuvimos indagando. Tenemos el programa de José Afonso, Seca Afonso, también en la Alegre Corcha Libertaria. Luego vamos a poner la ficha por si queréis escucharlo. Su música fusiona tradición e innovación, inspirándose en la música tradicional portuguesa y de diferentes lugares de África para alcanzar una gran modernidad. Utiliza tanto instrumentos tradicionales como nuevas tecnologías en esa búsqueda por la innovación. Bueno, pues la música de Amelia Mulle también destaca por la belleza de las letras, porque ella escribe, hace música, y entonces todo eso lo va mezclando en sus canciones, sus composiciones, y te llama la atención, ¿no? Esa forma de mezclar y de pensar la música y las canciones. Claro, porque además de retomar canciones populares o poemas populares y ponerlos en un nuevo contexto, también ha musicalizado poemas de Fernando Pessoa, Gravato Díaz y otros autores y autoras portuguesas. Sí, además de cantar en solitario con su grupo o con su hermana, como al principio, pues también ha colaborado en proyectos con los Gaiteros de Lisboa, con Sergio Godiño, con la Brigada Víctor Jara, a quien también, sí, también dedicamos un tenemos programa. Sí. El grupo gallego Camerata Meiga, las voces búlgaras del conjunto folclórico Pirín, Amancio Prada, el griego Michales Lokovikas. Y sus composiciones y letras también han sido interpretadas por otros cantantes, otras intérpretes y otros grupos. Algunas de ellas pues han conseguido también mucha fama, ¿no? Pero bueno, lo mejor será escuchar su música, ya que además tampoco sabemos tanto sobre ella, sino que nos cuente. Y vamos a escuchar una selección de temas de diferentes discos y colaboraciones. Concretamente, hemos tomado un tema por disco y luego hemos puesto dos a modo de bonus track. De los discos que hemos visto, que hemos conocido, uno es el único que no hemos puesto porque al ser una composición bastante extensa, pues no podíamos coger un trozo y ponerlo así. Pero más o menos de todos hay una. Entonces, ¿por cuál vamos a empezar? Pues por la uno, como siempre, que esas preguntas. La canción número uno, que vamos a ir cronológicamente, es Viva a Paz, de 1991. La segunda, Estar vivo es estar a muerte, de 1994. La tercera es la famosa Mayo Maduro Mayo, de José Afonso, y la canta con José María Branco, Joao Afonso, en 1995. En ese disco que nos hizo conocerla. La cuarta, Idades en Medias, de 1998. La quinta, Agarra do Macaco, de 2002. Sí, muy divertida. La sexta, No Sou Daqui, más de 2006. La séptima, Kem, Ayanela, de 2009. La octava es un grupo de canciones que son sobre las tabernas que tanto nos gustan, y en este caso es Abertura da Taberna, y este disco lo graba con Michales Lokovikas en 2012 y tiene esa mezcla entre lo portugués y lo griego y de otros lugares. La novena es Teño una cabra cabrita, que la letra es de Amalia Rodríguez, de 2014. Que ese es un disco que es todo de temas con composiciones, con letras, poemas de Amalia Rodríguez. La décima, Nostalgia, cantar de Migrasao, con Michales Lokovikas y también con Catarina Moura, Rita María y Teresa Campos, de 2018. Además es un tema bastante curioso porque trae también trocitos de temas de José Afonso, de Violeta Parra y otros así. ¿Os sonarán algunas melodías? La canción 11 es Llove Muito, Llove Tanto. Y la canta con su hermana, con Teresa Mulle, en 2022. Que bueno, es lo que está pasando ahora mismo. Llueve mucho, llueve tanto. Como bonus track, hemos tomado un tema más de uno de los discos, que es Na Noite Mais Escura, que es un poema de Antonio Ramos Rosa y es del disco de 2006. Y la última que vamos a escuchar, que es la número 13, es Balada do Touno, de José Afonso, con el guitarrista Andrés Miguel Santos, en directo en el Auditorio Fernando López Grasa de Almada, en octubre de 2018. Bueno, esperemos que os guste, que os llame la atención, podéis indagar más, La verdad que son discos muy diferentes, diferentes tipos de composiciones y es un disfrute. Y si algún tema os gusta especialmente, pues podéis tirar de ese hilo y escuchar el disco completo. Sí, bueno, no sé, no me acuerdo bien, pero creo que cuando estuve hablando con Otelo Saraiva Carballo estaba recluido en una casa ahí en Almada, pero no estoy seguro, creo que sí era así, en aquellos años 80. Bueno, pues os dejamos con Amelia Mulle y a disfrutarlo. Hasta luego. Viva a paz, para mim, para ti, cá para o rapaz, paz, paz, paz, pum, lá vai mais um, paz, paz, paz, pois, e já são dois, que trapaz três, deste é de vez, porque não quatro, sai mais barato, chegando a cinco, morreu um pinto. Lá vai que paz, paz, tão falada, paz, paz, paz, tão organizada, paz, na saída arrumadinha, na história da carochinha, à espera de um regimento que lhe dê um bom aumento. À panela do feijão, à poisadão, quem quer caçar, quem quer caçar. Lá vai mais um, lá vai mais um, paz, paz, paz, pum. Lá vai mais um, lá vai mais um, paz, paz, paz. Cantemos com ironia a estupidez, que tirania que se tira a uns o pão, tira a outros a razão. Riso louco é armadura, armadura para valer, para quem ri é já sofrer. Ai que paz, paz tão falada, paz, paz, paz tão organizada, paz, maceira arrumadinha, na história da carochinha, à espera de um regimento que lhe dê um bom aumento. À panela do feijão, pois é tão, quem quer caçar, quem quer caçar. Lá vai mais um, lá vai mais um, paz, paz, paz. Lá vai mais um, lá vai mais um, paz, paz, paz. Lá vai mais um, lá vai mais um, paz, paz, paz. Lá vai mais um. Estar vivo é estar à morte, cativo de um plim da sorte. E as vacas dão leite e a fúria ananases. Azeitona, azeite, o baralho, quatro ases. O baralho, quatro ases. O baralho, quatro ases. Estar vivo é ignorá-lo, esquivo como um rebalo. E o poente dá lume com um sinal menos, em menos que é costume no maio dos fenos. No maio dos fenos, no maio dos fenos. Estar vivo é solidão é náusea de hábito perdido no baralho da ideia entre achado e perdido, entre achado e perdido, entre achado e perdido. Estar vivo é estar à morte, cativo num fim da sorte. Estar vivo é estar à morte, cativo num fim da sorte. Estar vivo, cativo num fim da sorte. Estar vivo é estar à morte. Estar vivo, cativo num fim da sorte. Estar vivo é estar à morte. Quatro ases, estar vivo, menos que é costume, no meio dos pelos, cativo, no baralho da ideia, entre achado e perdido. Estar vivo, estar vivo, estar vivo, estar vivo, estar vivo. Vinha ao longe a vagar. Uma agarrar. Guerras alecrim aos molhos, papiros, despachos, perfil sonhador, língua piripiri, multas, araquiris, tareias, tragédias, benção do Senhor. Idades de luto, putinhos, só putos, no fute da bola, sem trunfo, na tola, gêmeos, dinossauros, mapas, caravelas, nave espacial, olhar, tolinhos da aldeia, idades na ideia, andores e condutos, ai flores, ai produtos, lixeiras, as neiras, os olhos sem dono, anúncios, cados, sondagens, estados. Eu cá fico à espera de outros resultados. Parei na body shop e disse ao tipo da loja: queria que me instalassem um estéreo FM nos dentes e me tirassem este sinal das costas e me pusessem na bochecha. Já que aqui estou, que tal se me desse um daqueles pés de salto alto? E ele disse: escute, isto não tem garantia. A natureza tem regras. E a natureza tem leis, ouça. Cuidado. Com a garra do macaco. E eu disse: o quê? Ele disse: a dádiva da vida é um golpe do destino, é um lance de dar. Um almoço de borla. Uma boleia de graça. Mas a natureza tem regras. E a natureza tem leis. E se a enganamos, cuidado. Vem logo aí a garra do macaco. A dizer: oh, oh. A dizer: taca, mas sim. A dizer: a adeusinho. Conheci um homem que perdeu a cabeça. Ele dizia: da maneira que me sinto, mais valia estar morto. Ele dizia: tenho tudo o quanto queria. E que agora já não posso deitar fora. Que sorte a minha. Era tudo uma armadilha. A dádiva da vida é um salto de fé. É um lance de dar. Um almoço de bola. Uma boleia de graça. A dádiva da vida é um tiro no escuro. É o apelo da selva. É a grande roda. A grande viagem. E se a enganamos, cuidado. Vem logo aí a garra do macaco. É melhor parar. Olha em volta. Escuta. Podias ser um vendedor de ocarinas, batendo de porta em porta. Preferias balançar numa estrela. Levar raios de lua para casa. Era a próxima seres um inseto pequeno. Talvez antes um peixe. A dádiva da vida é um golpe do destino. É um lance de dar. Um almoço de borla. Uma boleia de graça. A dádiva da vida é um tiro no escuro. É o apelo da selva. É a grande roda. A grande viagem. Mas a natureza tem regras. A natureza tem leis. E se a enganamos, dá. Vem logo aí a garra do macaco. A cantar. Dá cá mais cinco. A cantar. Adeusinho. Não sou daqui, mas gosto daqui estar. De aprender num lugar do outro a me encontrar. De poder um lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber no lugar daqui o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui. Mas se aqui estou, é porque para mim também há aqui lugar. E porque há um eu que aqui se foi achar. E porque um teu gostou de mim, de me encontrar. Não sou daqui, mas gosto daqui estar. De aprender num lugar do outro a me encontrar. De poder um lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber no lugar daqui o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui. Mas se aqui estou, se aqui estou, é porque para mim é um também há aqui lugar. E porque há um e que se foi achar. E porque um teu gostou de mim, mesmo de se encontrar. Há um teu e o meu para poder um já desejar que é de todos mudar. Há um meu e há um teu que gostou de mijar. Se aqui estou é porque há algum lugar e há um meu e há um teu. Um achar, um gostar, um achar, um gostar, um gostar, um gostar. É porque há um lugar, um achar, um gostar, um aprender, um encontrar, um achar, um gostar, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aprender, encontrar, saber, daqui, é um tempo, dali, aprender, daqui, dali, gostar, gostar, gostar, gostar, aqui. Fados, os ventos sopram sozinhos às janelas da saudade, arrastando tempestades que nos fustigam as carnes, desfazendo com uivados o que foi a nossa imagem, resto de nós quase aragem. Este esboço de pureza desfeita em água mirada que está onde e é o que a janela, a janela, a janela. Bato ao postigo, vidraça, respondo o eco batendo. Não sei se lá está alguém ou não quer, não pode abrir. Me quisera eu estar lá dentro e fora também batendo. Quisera eu ser alívio para nosso alívio encontrar. Thank you.

saudades levam e fica saudades tem. Saudades leva, saudades tem. Este parte, aquele parte e todos, todos se vão. Dali já fica sem homens que possam cortar teu pão. Ao norte, saudades, saudades, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Chove muito, chove tanto, que a minha rua é um rio. A lupa não me distingue, ao olho ninguém me vê. Voam corpos pela margem, andam pedras pelo mar. E ao mergulhar para dentro dos panos desse fantasma, o alcatrão dos afetos prende a perna, prende a mão. Derrama um ventre saliado e lembra, lembra de mim. Quando não tinha sapatos, quando chupava capim, com os cabelos descalços e os lábios de quem não lê. Chove muito, chove tanto, que a minha rua é um rio. A lupa não me distingo, ao olho ninguém me vê. Voam corpos pela margem, andam pedras pelo mar. E ao mergulhar para dentro dos panos desse fantasma, o alcatrão dos afetos prende a perna, prende a mão. Derrama um ventre salgado e lembra de mim. Quando não tinha sapatos, quando chupava cabim, com os cabelos descalços e os lábios de quem não lê. Chove, chove, Yeah. chove muito, chove tanto, que a minha rua é um rio. Chove muito, chove tanto, pingando o ouro dos braços, vou me afastando de mim. A minha rua chove, é um rio. A minha rua chove, é um perdura do tempo que foi meu. É estreita, tão estreita a noite na distância que já só tenho em mim a mais obscura ânsia. Já nada mais me resta do que a dor sem o pranto violência nua da noite sem o canto. Já nada mais me resta do que a dor sem o pranto e a violência nua da noite sem o canto. Já quem sou eu? Pois já nada perdura do tempo que foi meu. Estreita, tão estreita a noite na distância que já só tenho em mim a mais obscura ânsia. Já nada mais me resta do que a dor sem pranto e a violência nua da noite sem o canto. Já nada mais me resta do que a dor sem o pranto e a violência nua da noite sem o canto. Águas passadas do rio. sono vazio não vão acordar. Água das fontes que lei, ó ribeiras, jurei que não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem os olhos secar. Água das fontes que lei, ó ribeiras, que eu não volto a thank you.